A operação Papel de Família, ela teve início numa investigação do Ministério Público, que remonta ao ano de 2007, quando a Secretaria de Fazenda constatou a prática reiterada de sonegação fiscal por parte de um grupo econômico da cidade de Juiz de Fora, e que gerou uma dívida no valor atual de aproximadamente 300 milhões de reais. Bom, a partir de 2007 as autuações fiscais foram intensificadas e se constatou que aquela prática que vinha desde o ano, desde a década de 90, continuava a persistir. Ao mesmo tempo em que essas empresas envolvidas aumentavam a sua dívida com o Estado, ou seja, empobreciam, o patrimônio do sócio se avolumava cada vez mais, principalmente através de aquisição de imóveis, chegando ao ponto de se construir recentemente um shopping na Zona Norte de Juiz de Fora. Então, essas evidências geraram a suspeita da prática de crime de lavagem de dinheiro pelos empresários donos desse grupo. Assim foi feito na data de hoje essa operação, intitulada Papel de Família, que tem por finalidade angariar provas sobre a prática do crime de lavagem de dinheiro, identificar o patrimônio que teria sido adquirido com recursos provenientes da sonegação fiscal e responsabilizar os sócios, os verdadeiros sócios, que são todos de uma mesma família aqui na cidade de Juiz de Fora. E isso tudo, se der certo, se a operação for exitosa, vai resultar na possibilidade de se recuperar para o Estado todo o valor sonegado durante todos esses anos. A finalidade última da operação é de se recuperar cerca de 300 milhões de reais para o Estado de Minas Gerais. No dia de hoje, a operação transcorreu normalmente, não houve nenhuma intercorrência, todos os mandados foram efetivamente cumpridos, tanto os mandados para as empresas quanto para as residências. Foram apreendidos, em duas residências e num escritório de contabilidade, cerca de 10 mil reais, 12 mil euros e 10 mil dólares. Esses valores apreendidos serão colocados à disposição do juízo e todos os bens e documentos arrecadados serão levados para Belo Horizonte, onde serão periciados, analisados e depois encaminhados ao Ministério Público para dar continuidade à investigação.